Olá pessoal, muito bem-vindos à Rádio Coletiva, sua frequência online pelo www.coletivaweb.com.br. Hoje traremos até vocês a galera da Folha do Bem, uma proposta inovadora de jornal com notícias relevantes de cunho positivo, hein? Nada de notícias ruins. Continue conosco na sintonia, na sua Rádio Coletiva. E na sua Rádio Coletiva, com vocês, Agnes Guimarães, entrevistando Alex Castro, um dos criadores da Folha do Bem. Então, Alex Castro, como vai você? Muito bem. Então, a gente está com o seu jornal aqui em mãos, com a sua proposta, né? Nós vemos que é um jornal que tem bastante informação a respeito de pessoas que têm bastante influência positiva na cidade, né? Temos aqui os doutores coloridos, que são os palhaços do bem, injetando endorfina nos pacientes dos hospitais jacarienses. Também o skatista, né, da modalidade street, que é o Sorriso, também está sendo um dos entrevistados aqui da Folha. E a gente quer que você fale um pouquinho, né, como que surgiu a ideia desse projeto tão legal, tão bacana, que é a Folha do Bem. Poxa, na verdade foi... De tanto ver televisão, muita coisa ruim, eu falei, eu ainda acredito que morando nesse pedaço, nesse mundo chamado Terra, existem muitas pessoas ainda que ainda praticam bem, mas só que a televisão realmente só mostra as coisas negativas. Então, com o intuito de mostrar as coisas boas, foram feitos o jornal. Ah, sim. E todos os seus, as entrevistas voltadas também para essas pessoas, né, que são bastante importantes na cidade. Além disso, também tem dicas de beleza, dicas de saúde. E assim, vocês têm bastante patrocinadores? Ou como é que está essa parte da Folha do Bem? Na verdade, agora nós estamos começando e gostaríamos de quem puder patrocinar. Nós estamos correndo bastante atrás de patrocínio. Então, olha aí, ó, Folha do Bem precisando de pessoas, né, anunciantes, para que essa ideia possa ir para frente. Quem quiser pode estar ligando aí na rádio, pode estar entrando no nosso site também. Dá um ok aí, por favor, né, ajuda esse projeto tão bacana. E assim, vocês também trabalham com entrevistas online, né? Vocês têm um canal no YouTube. Como é que funciona esse canal? Na verdade, quem quiser acessar, tá lá o link, é Folha do Bem. Se você quiser ver os programas da entrevista que sai no jornal, também tem um programa de entrevista no YouTube, no canal do YouTube. E assim, há quanto tempo vocês aqui, vocês do jornal, né, você e a sua companheira no jornal, moram na cidade? Pô, eu nasci em Jacareí e moro aqui então desde 1980 e... Conheci a minha companheira, que trabalha comigo, ela está aqui há uns 4 anos. Isso. E vocês têm, assim, como que você pode explicar pra gente, como que são selecionadas as histórias, onde vocês acham essas pessoas tão, tão bacanas na cidade? Puxa vida, aí é mais contato, né, um boca a boca, a internet, que você fica sabendo de uma história, de alguém que faz o bem dentro da cidade, em Jacareí, e nós corremos atrás para fazer as notícias. Isso. E a parte impressa, né? Você já você pode dar uma informação de como vai ser esse trabalho da impressão do jornal na cidade? Vai ser totalmente gratuito e entregue nos pontos comerciais da cidade. Muito bom. E você tem uma mensagem positiva para os nossos ouvintes aí da Rádio Coletiva? Faça sempre o bem. Se estiver cansado de notícias ruins, leia a Folha do Bem. Muito obrigado, Alex. Espero ver você mais vezes aqui no programa. E muito boa sorte para você e para também os seus companheiros na Folha do Bem. Obrigado, força e paz. Isto mesmo, a Rádio Coletiva conta com o patrocínio de Lobac Fotografias, registrando seus melhores momentos com profissionalismo e competência. I can reach the stars, I'll pull one down for you, shine it on my blood, so you could see the truth. permitir.